Este que vos fala oferece suas calorosas recepções e. Quer saber? Esquece. Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Eis Fábio Costa, Mr. Mickey, apresentando mais um Rolando Mais 4, o podcast do Carrascos dos Mestres, onde vamos ensinar você, como sempre, a combar, apelar, torturar a alma do seu mestre, com isso garantir uma aventura. Um personagem épico para a aventura que ele, seguindo as dicas lá do nosso irmão mais velho, o Fate Masters, vai utilizar para criar uma aventura épica. Esse podcast é um podcast totalmente especial, onde estamos terminando definitivamente a série de criação de personagens. Vamos apresentar três personagens que criamos para o cenário lá do Fate Masters, La Vaporetta, o Steampunk em Latinoamérica. Hoje comigo, os vilões de sempre. O Jean. Oi, pessoal, jovens padawans. Vamos mostrar personagens criados por nós mesmos, como se fôssemos jogar o cenário brasileiro. E o Alex. Olá, humanoides. Vamos lá mais uma vez agora com os nossos próprios personagens, usando todas aquelas dicas que a gente deu até agora para fazer um personagem épico, interessante, divertido de jogar. Ok, gente, só pra a gente dar uma esclarecida, a ficha do Fate é um pouquinho complicada de preencher, então a gente decidiu não mostrar, vamos dizer assim, a gente preenchendo passo a passo totalmente. Mas as fichas vão ficar disponíveis no final do podcast, vão ser linkadas. E mais importante que isso, o podcast, a gente vai debater cada coisa que a gente, assim, cada aspecto importante, cada perícia mais importante, cada façanha, o porquê nós fizemos tudo isso. Além disso, nós vamos, a gente criou as fichas deixando um dos cinco aspectos em aberto, da gente fazer a ligação entre os personagens. Beleza, gente? Então vamos começar. Primeira coisa, os aspectos. No La Vaporetta, a gente fez aí. Eu fiz uma negociação com o pessoal do Fate Masters e tal. A gente mudou um pouquinho a ficha. Não são apenas o conceito e a dificuldade. Vamos imaginar que eu sou um mestre, mas espero que os personagens já deem algumas outras coisas. Então, cada aspecto é nomeado. Você não tem os aspectos das fases. Os cinco aspectos que estamos utilizando são conceito e dificuldade, que são os óbvios indo dos lados, feito básico. Lealdade, que indica a lealdade de cada personagem a um país, uma meta, enfim, aonde mora a lealdade no coração do personagem. E sociedade, que é como a sociedade enxerga o personagem e como o personagem enxerga a sociedade. Além disso, há um aspecto livre que a gente poderia preencher com o que desse na telha, mas que vamos utilizar para fazer a ligação entre os personagens. Beleza? Já temos um contexto? Isso aí, vamos fazer as fases assim como vocês acabam fazendo as fases, no aspecto livre apenas. Beleza, então. Nós vamos começar criando, citando rapidamente os três personagens, antes de entrar na explicação mecânica. Eu criei uma cientista neozelandesa, ou seja, de um dos países do La Vaporetta, que é a Nova Holanda, também chamada de Holanda Austral, que é o que o Recife se tornou depois dos holandeses não perderem Recife de volta para os portugueses. E é um país razoavelmente grande, as fronteiras dele sobem até o Suriname, pega Venezuela, Guiana Inglesa e Guiana Francesa como protetorados. No caso, ela é chamada Hendrika van Rietief. Que nome complicado, hein? E eu não sei se é assim que se faz a pronúncia holandês. Para constar, Hendrika é um nome, seria o equivalente a Hendrik, e van é tipo, dá uma localidade. E eu pensei assim, Rietief seria uma forma de escrever Recife. Foi uma pequena brincadeira que eu fiz em termos de fonéticos. Easter eggs começando a rolar já hoje. Ela é basicamente uma inventora e ela é muito bonita. E ela sabe que as pessoas acham que ela é esperta demais ou por ser uma mulher e tão bonita e negra, na verdade mulata. E basicamente é isso. Ela tem a ciência acima de tudo para ela. Vai lá, quem que quer seguir adiante nessa explicação inicial? Passa a bola pro Alex como de praxe. Vamos lá. Eu sou Alfonso Dante, eu sou dos Pampas, apesar de já ter perdido a minha naturalidade de nascença já há muitos anos, devido à minha história. Eu sou um pensador, basicamente, principalmente um pensador. Alguém que inventa, escreve, desenha e que está muito ligado às questões que estão ocorrendo agora nessa nova Latina América, cheia de revolução, cheia de gente querendo lutar pelos seus direitos e outros querendo manter essa nova ordem que foi definida. E ele procura um lugar para ele dentro dessa grande, desse grande e efervescente cenário. Pode ir, Jean. É, excelente, muito legal. A minha personagem, a Rosa Fontaine, ela é descendente de brasileiro com um estrangeiro. Eu não defini exatamente o país para poder unir os personagens, mas acho que dá para botar Holanda, talvez. Um imigrante que veio para Holanda e ficou lá. A ideia dela é... Ela é uma seria mulata, negra, bonita, jovem, e ela tem o seu espírito rebelde, revolucionário e muito mandona. Tanto que a ideia dela é que ela lidera uma pequena grupo, uma pequena ordem de ladrões e foras da lei que lutam para fazer revoluções no Brasil, do povo no qual ela descende, que é o Brasil. Legal, muito legal. Então, a gente já deu uma explicação rápida sobre como é que vão ser os nossos personagens. E vamos começar a descrever os aspectos de cada um. Então, eu vou começar pela Hendrika. O conceito dela, como eu já disse, ela é uma cientista mulata New Netherlands. Isso aqui eu também peguei para eu procurei o Neo, vamos dizer assim, o novo, em holandês seria New, N-I-E-U-W. E Netherlands seria Holanda. Também é muito difícil de falar. Uhum. Aí eu resumi, ficou New, N-I-U, Netherlands. Tu tá que nem aquele jogador chato que só coloca as palavras complicadas pra enrolar o mestre, né? Lembrando que se o mestre não entender, azar o seu. Se ele achar que significa qualquer outra coisa e forçar, vira aí. Não, é bom deixar isso claro. Na dificuldade eu coloquei assim, é uma beleza gélida. Ela quer dizer que ela é muito bonita, mas ao mesmo tempo ela é muito fria. Ela não leva desaforo pra casa, ela bate e ela sabe bater onde dói mais. Socialmente falando, ela não é uma pessoa de deixar ponto aberto. Aí na lealdade, tá, ciência acima de tudo. Isso quer dizer basicamente que ela é uma cientista, não importa o que aconteça, a lealdade dela não é com o país, não é com fronteira, não é com nada disso. Ela tem a lealdade dela em relação à ciência. Não, se qualquer coisa que se coloque entre ela e a ciência vem primeiro. E na sociedade eu pus uma citação como o aspecto, já me ofenderam de maneiras piores. Tipo, ela já passou por tanta coisa, já foi, digamos assim, sacaneada de tantas maneiras diferentes, pelo fato de ser mulher, ser mulata e tudo mais. Porque apesar de tudo, ainda existe muito preconceito no cenário de La Vaporeta, que no fim das contas, ela simplesmente, ela não dá na voadora, mas ela quebra na ideia. Ela sabe quebrar na ideia a pessoa. Mas ao mesmo tempo, às vezes ela deixa, digamos assim, ela não sabe diferenciar quando as pessoas estão sendo sarcásticas, com muita precisão, quando as pessoas estão sendo sarcásticas, e quando realmente elas estão, você é realmente uma mulher muito bonita, apesar de cientista. Ela é defensiva o tempo todo, ela tá sempre com o pé atrás, né? Ela é aquela coisa, se a pessoa tá me falando alguma coisa, tem uma segunda intenção. Vem uma pergunta, talvez, será que esse defensivo dela não poderia entrar em algum caso, um aspecto, tipo assim, ser criado um aspecto que cita isso? Talvez, Fábio, vamos até pro pessoal, até pra gente dialogar, pro pessoal ver que... Eu acho que sim, mas eu acho que a defensividade dela é, vamos dizer assim, quando você combina com a dificuldade. Algumas vezes você tem que pensar que uma dificuldade, um aspecto vai reforçar o outro de alguma maneira. Você não vai, digamos assim, embora a gente pique os aspectos, o conceito, no caso, lealdade, sociedade e tudo mais, eles não é, vamos dizer assim, chaves. Nesse momento você tá assim, nesse momento você tá assim. Não, todos eles são uma parte de uma mesma personalidade. Então, quando você põe uma beleza gélida e já me ofenderam de maneiras piores, é mais ou menos isso. Ela já tá o tempo todo, digamos assim, na defensiva. Ela não é uma pessoa de muito papo, muito frufru. E, tipo, se você, ela sabe também bater, jogar o jogo social. Pode até não ser uma das melhores jogadoras, mas ela sabe as regras. Ela tem talvez ela tenha um jeito ácido de falar, né? Ela deve ser uma pessoa difícil de lidar naturalmente. Isso. Beleza. Aí, alguém, mais algum comentário dos meus aspectos? Senão a gente pode passar pro próximo. Tá, vamos lá então. É, o Alfonso, o conceito dele é um inventor, poeta, filósofo buscando seu lugar no mundo. Por quê? Porque ele não tem moradia fixa, ele não tem um país ao qual ele deva a sua lealdade. A dificuldade dele é que ele é egoísta, no sentido de que ele trocaria qualquer coisa para ver as invenções dele ganharem o mundo. Como todo artista, ele tem vontade, ele precisa de plateia, ele precisa de público. E talvez até tenha sido por causa disso que ele acaba se envolvendo nas revoluções. É, a lealdade dele é a justiça, no sentido de que ele não se permite, ele não consegue ver uma injustiça acontecendo e não tomar partido, e não fazer alguma coisa. E a visão de sociedade dele e dos outros para ele mesmo é que ele é um revolucionário profissional. Por quê? Ele ficou pulando de revolução em revolução. Ele ia encontrando um novo local onde os aspectos dele, as vantagens que ele tem, pudessem ser usadas novamente. E isso acaba fazendo com que alguns o vejam com maus olhos. Afinal de contas, ele não é um amante da causa. Ele tá ali para servir a revolução como um modo geral. Finalizei aqui. Vamos falar então aí sobre esses conceitos de modo geral. Olha só, primeira coisa, eu tava pensando aqui. Você tem, digamos assim, muitos elementos e ficou muito estranho o teu conceito. Agora, uma ideia que ficaria legal pra gente dar uma mexida, pra começar a mexer nos aspectos, é a parte sobre buscar o lugar no mundo poderia entrar na sociedade, porque isso também dá a ideia de que ele há tanto tempo tá lutando em revoluções, eu não sei o que, que ela já não sabe mais direito, na verdade, nem quem ele é, em termos de, ah, eu sou desse lugar, eu pertenço a isso. Ficaria, a sociedade ficaria um revolucionário profissional buscando seu lugar no mundo. É, eu também poderia simplificar. Às vezes eu normalmente comento que nos jogadores, e fica também uma dica para vocês que estiverem nos ouvindo, que às vezes se sintetizar uma palavra ou duas palavras pode ajudar desde que explique o que é. Por exemplo, ele poderia ter um revolucionário andarilho, poderia ser também. Andarilho dá a ideia de movimento e que não tem um lugar fixo em algum lugar. Aham, uhum. Ô Jean, mas aí eu vou dar uma sugestão aí. A gente vai colocar no conceito do Alfonso um inventor e poeta socrático. Aí a gente vai quebrar esses três elementos para o pessoal entender. Inventor é o que ele faz, poeta ele escreve. A parte do socrático já remete àquela ideia meio filosófica de estar transcendendo as limitações dos locais e da sociedade e tudo mais, entende? Ah, é legal, é que isso inclusive dá meio que uma personalidade nele, né? Isso é outra coisa que eu sempre comento. Uma coisa que fica legal, às vezes, botar em conceito e tu botar, tipo, substantivo mais adjetivo, o que o personagem é e uma característica deles. Fica interessante. Ah, beleza. Acho que vai ser uma boa, porque vai dar uma englobada em tudo que eu pensei como aspecto do personagem. Porque esses aspectos, pra você, jogador, eles, além de serem mecânicos, né, além deles poderem ser forçados ou você invocar, eles também delimitam, como a gente já falou anteriormente, características do seu personagem, traços da sua personalidade. Ok, uma coisa que eu queria comentar aqui é o seguinte também. Você tem aí o aspecto da lealdade à justiça. Ok, isso deixa claro, mas às vezes é uma coisa que, tipo, ela ficou tão clara que não dá muito espaço pro mestre trabalhar. É aquela coisa do forte. Então você acaba não dando tanta margem de trabalho. A gente precisa dar uma melhorada nisso aí e dar uma cara diferente nesse aspecto. Em outras situações, obviamente, esse aspecto seria interessante, mas pro Lavaporeta acho que tá simples demais. A gente precisa colocar um pouquinho mais de tempero nessa salada. Uhum. Entendi com Masters of Undar, vocês ouvintes, procurem Masters of Undar, caso vocês saibam ler inglês. É, tá gratuito no site da Evil Hat, é um dos Worlds of Adventure do Fate. E ele tem lá um aspecto que é motivação, que lembra muito a ideia do nosso aspecto aqui como lealdade. Uhum. Aí lá eles até dizem assim, como sugestão, procura colocar I must alguma coisa. Seria tipo, eu devo ou eu quero alguma coisa. Eu vou fazer tal coisa. É, também. É. Então, vamos botar um sujeito ativo, né, nessa justiça, né? Vamos fazer uma coisa mais ativa. Quais são as sugestões aí dos colegas? Jean, você tem alguma? Dependendo do personagem que eu poderia botar, a ideia de justiça dele é que ele, tipo assim, ele... Como é que eu vou dizer? Ele é tipo um paladino. É. Ele quer justiça a qualquer custo, no sentido, tipo assim, justiça em lei, do tipo assim, ah, vamos... Não importa se o cara, digamos, como eu vou dizer assim... eu vou fazer o que é certo de acordo com lei, ou coisa do tipo assim, não importa o que aconteça. Ou é do tipo assim, eu mataria pra poder tentar trazer uma igualdade, uma justiça pra aquele cara, não importa o que aconteça. É, a gente pode botar, não consigo manter meus olhos fechados como da justiça. Ah, tá, a justiça é cega, as leis são cegas, a justiça não é. Não sei se ela pega tanto a vibe do personagem, porque a vibe do personagem é aquele tipo impulsivo, sabe? Do tipo, eu penso numa cena assim, soldados de uma ditadura agindo contra uma pobre coitada. Ele não vai conseguir deixar aquilo passar. Ele vai se meter no meio, mesmo que ele possa ser preso, tomar tiro e... Entendi. Não importa. Eu tenho uma sugestão. Aproveitando o conceito socrático, que na filosofia socrática eles defendiam muito a separação entre a justiça e a moralidade. Então seria uma coisa assim, nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é moral é legal. Que também dá um bem tom de ambiguidade, tipo, ele pode até encarar, eu vou fazer uma coisa que é ilegal e tal, não, mas ela é moralmente... Na cabeça dele é moralmente correto. É justo, exatamente, é por aí. É mais no sentido de que é uma justiça aos olhos dele. Talvez, será que não dá pra colocar algum fator histórico influenciando na lealdade dele em relação à ideia de justiça? Em que sentido? Me dá uma... Talvez alguma coisa no histórico deles, talvez, sei lá, por exemplo, se ele enfrentou talvez algum governo autoritário, ele poderia botar, tipo assim, não serei tão injusto quanto tal coisa, por exemplo. Olha, se não fosse o fato de estar muito cedo, eu ia sugerir a primeira frase da Internacional Socialista, de Pell, Vítimas da Fome. É, algo do tipo assim, tipo, não farei como tal coisa, porque uma coisa que acaba sendo legal dos aspectos do Fate é que, assim, os aspectos são basicamente os atributos da ficha de um personagem de vampiros de Dungeons and Dragons, né? Em vez de tu ter... Porque o carisma lá, o cara coloca, nem tu falou já uma vez, né, Fábio? Tu coloca o carisma baixo, o jogador vai ter, o personagem vai ter lá o teu carisma, ele vai ser, sei lá, o antissocial, não sabe falar direito. Agora, o Fate também meio que diz assim, o aspecto socrático meio que diz que ele é aquele meio filósofo, meio, né? É um pensador. Coisas, né? Pensador. Você tava querendo aproveitar o aspecto pra encaixar, tipo, um novo NPC ou alguma coisa assim. É, também, que o legal do Fate também é que ele dá pra contar a história do personagem pelos aspectos. Claro, com certeza. Isso é uma coisa legal. Aí, às vezes, numa frase, tu explicar. Onde é que a gente tem uma ditadura, assim, bem severa? Olha, o mais próximo de uma ditadura que você tem, por incrível que pareça, é o governo luso-brasileiro. Porque ele é um império. É o único... Vocês têm que lembrar, gente, história, todo mundo lá, sexta série. O Império Brasileiro foi a única experiência monárquica na América, não apenas na América Latina. E ela era extremamente conservadora e quase absolutista, tanto que havia o poder moderador, que era um quarto poder que era, digamos assim, um direito a dar uma canetada generalizada que era dada ao rei. A gente pode botar alguma coisa nesse sentido mesmo, então. Alguma coisa não... Como vamos pensar alguma coisa que possa exemplificar isso. Bom, se fosse seguir a ideia do que eu sugeri, poderia botar, por exemplo, não tão injusto quanto brasileiros. Quanto o governo luso-brasileiro, pode também, ser. Também, é. Ou então seguir a ideia mesmo de botar o personagem como a gente, né? Como foi falado, né? Em vez de seguir a ideia de um background no histórico, bota algo relacionado ao personagem também. Não há... Eu acho mais interessante colocar nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é moral é legal, porque ao mesmo tempo que gera uma ambiguidade, você não tá matando a vibe do personagem do Alex, que é tipo o cara que ele não é conectado a lugar nenhum. Se você travar ele em termos de uma região, você acaba meio que matando essa vibe. Vamos trabalhar com alguma coisa então nesse sentido mesmo, né? De moralidade, né? Porque é exatamente isso, é porque ele não tá ligado a uma justiça legal. Ele não é uma justiça legal, é uma justiça idealista, né? É baseado muito mais no conceito da moralidade do que da legalidade. E por último, eu fiquei ali com um revolucionário profissional. Buscando seu lugar no mundo. Buscando seu lugar no mundo. Beleza, então, gente. Ok, a gente fechou aí os aspectos do personagem do Alex, o Alfonso. Vamos lá, Jean. Então vamos falar sobre Rosa Fontaine? Vamos, beleza. Bom, primeira coisa que eu acho que é o conceito dela que torna ela única, né? Uma coisa, é a vanguarda da voz do povo. O que é essa ideia? A ideia é que é o seguinte: existe um grupo que ela pertence, chamado a Voz do Povo. Que são os caras são tipo criminosos, fora da lei. Quem já jogou Assassin's Creed? Pensa no A Ordem dos Assassinos, Assassin's Creed. Tipo isso. É uma galera que faz tudo por debaixo dos panos. Aí, pô, só que aí acontece o seguinte: ela é rica, entrou ali e ela é vanguarda da voz do povo, porque é o seguinte: ela fala de certa forma mais abertamente. Ela não consegue agir tão furtivamente quanto a voz do povo age. Isso às vezes é bom, porque consegue fazer com que o povo veja a voz do povo, veja que tem gente lutando pra eles, que é fazendo essa revolução, porém também atrai a atenção indesejada sobre esses caras, que a voz do povo não tem exatamente uma face, então às vezes os próprios cidadãos ficam em risco por causa das ações dela. O aspecto de dificuldade dela é idealismo em um mundo cinza. É justamente essa ideia de que ela tem essa ingenuidade, esse certo ideal de que fazer revolução, principalmente contra o Império Luso Brasileiro, que é a ideia dela. E isso, às vezes, pode fazer com que ela tome decisões erradas, ou de forma ingênua mesmo, né? Ou às vezes exagerando alguma coisa. A lealdade dela é a seguinte: coração brasileiro, sangue estrangeiro. Como eu tinha falado no início, a ideia dela é que ela é descendente de brasileiros, mas ela nasceu em outro lugar. Só que ela consegue se conectar com o povo brasileiro, com as origens dela. Então ela vai até o Brasil, o Império Luso Brasileiro, para tentar lutar pelos escravos, pelas pessoas e contra esse imperialismo que tem brasileiro. Por isso esse coração brasileiro sangue estrangeiro. Isso pode ser usado até pelo fato de, tipo assim, de chegar: ah, mas tu não é uma brasileira de verdade. Ah, mas... Aí ela assim: ah, mas eu me identifico com a terra, com alguns brasileiros e alguns não acham, e assim por diante, essa é a ideia dela. O aspecto de sociedade, eu resolvi fazer meio que um trick aí, meio que dar uma certa modificada, que é assim: eu botei João Ferreira possui mãos de ouro. Que é a minha intenção? A minha intenção é que ela tenha um contato na sociedade, um brasileiro que ajudou ela e ajuda ela, e é um cara que é um burguês, que detém posse de riquezas. Então, quando ela muitas vezes precisa, ele ajuda ela. É tipo, para vocês ouvintes, né, imaginar, Leonardo da Vinci, o Ezio, ou alguns pessoais que eles ajudavam, assim. É mais ou menos essa ideia. E uma forma de criar um NPC no jogo também. É, esse coração brasileiro, ele é legal porque fica aquele lance do cara que não é do país, mas ele talvez seja mais dedicado do que aquele que mora, que vive ali, né? É, exatamente. É o estrangeiro engajado, né? É, ela é o gringo, ela pode se chamar de gringa, né? Mesmo ela sendo mulata negra, ela tem aparência mais de negra, assim, no caso. E ela é uma gringa muito engajada. Eu não sei se a gente tem algum exemplo aqui na nossa cultura brasileira diretamente de alguém de fora que tenha lutado muito abertamente por nós, mas é mais ou menos essa a descrição. Sabe, Fábio, algum? Então, olha só, você tem a questão de Giuseppe Garibaldi, isso na nossa história, na história do Lavaporeta, ele é parte do conselho que governa a República dos Pampas, mas você tem, assim, nomes muito grandes, eu não lembro de nenhum agora de cabeça, mas você tem muito, por exemplo, veio muito na época da imigração italiana, junto com os italianos, vamos dizer assim, trabalhadores, veio muito o conceito que eles chamavam na época de anárquico-sindicalismo, que era a ideia da formação dos sindicatos e tudo mais como forma de mobilização e de organização dos operários e coisas do gênero. Então, na época toda da história, tem isso. É, sempre houveram estrangeiros envolvidos nessas guerras aqui, na nossa história real, né? Não no Lavaporeta. O Lavaporeta vai ter toda a sua história específica. Agora que você falou, eu acho que tinha um cara, eu acho que era John Coltrane, um negócio assim, John Agacon. Eu sei que houve outras pessoas, outros revolucionários que vieram pro Brasil lutar contra o Império e coisas do gênero. Eu não lembro agora de cabeça todos, mas eu não tenho como confirmar também sem bater no olho. Mas enfim, o que eu posso adiantar é que houve sim participações de outros... O que a gente pode deixar aqui é que para todos os nossos ouvintes, todos eles, se vocês lembrarem de algum, pode botar aí nos comentários. Ah, e só para constar, gente, para o Lavaporeta, apesar da gente ter mexido um tanto na geografia, os livros de história do Brasil, história geral até a época vitoriana, continuam valendo de certa maneira. Muda uma coisa aqui ou ali, mas... O que eu gostaria de comentar sobre os aspectos do Jean também, que eu acho que ficou muito legal, para quem tá aprendendo com a gente a montar um personagem no Fate. Ele usou duas ferramentas interessantes. Numa, ele criou a voz do povo, que ele criou uma organização, né? O conceito dele, ele gera uma organização. E a outra, ele criou um NPC e deu vida a ele, que foi o João Ferreira. É, isso você pode usar dentro do seu personagem. Você não está atrapalhando o seu narrador, ao contrário. Você está dando a ele mais ferramentas. É isso aí, gente. Lembrando sempre, todos os aspectos, eles determinam uma coisa que é uma verdade no jogo. Então, por exemplo, no Jean criou Vanguarda da Voz do Povo, ele criou uma organização chamada Voz do Povo. O que é isso? Ele descreve, o mestre pode aproveitar de outras maneiras, inclusive contra ele. Lembrando sempre, o aspecto é uma coisa em via de mão dupla. É, exatamente. É do Voz do Povo que ela precisa, apesar que o Voz do Povo ajuda muito ela, ela precisa ajudar também eles. Ela precisa, sei lá, ou pagar, ou alguma coisa, fazer favores, coisas do tipo. Vamos pensar que, de repente, o narrador vai querer botar um infiltrado na voz do povo, que pode atrapalhar ela, ou pode botar a voz do povo se corrompendo, e aí ele vai criar N histórias com essa organização que ele criou. É, e ainda mais pela grande vantagem de isso ter sido jogado no conceito, que é o aspecto mais difícil de ser alterado, pode-se colocar até essa voz do povo num nível de tamanha importância que você... pode utilizar até como vilão da história. De repente, ela tá sendo usada o tempo todo e não sabe disso. É, isso é uma coisa... É, fica muito... Inclusive, sei lá, a voz do povo se corrompe, como até o Alex falou, e aí começa a fazer a mesma barbaridade que os imperialistas faziam. Aí isso fica até como aquela coisa contestar o conceito do personagem. Fica uma ideia de campanha legal também, porque... É, você deixa uma ferramenta aberta. Ok, então, gente... Como a gente disse, a gente fez 4 aspectos, assim, que vamos para os aspectos livres. Aí vamos ver como é que a gente vai amarrar esses 3 caras, a Hendrika, o Alfonso e a Rosa. Eu acho que o Fábio, ele já deu uma dica boa pra gente, né? Ele já definiu, acho que, o local, porque ele tá muito voltado pra Luso Brasileira, né? Pra República Luso Brasileira, o Império Luso Brasileiro. Então acho que a gente... É, pode pensar alguma coisa relacionada a isso, né? Em nós estarmos envolvidos nessa... Em algum tipo de história ou revolução dentro do Império Luso Brasileiro. O que você acha, Fábio? Olha, pode ser uma coisa muito legal. E eu tava pensando numa coisa. Um dos grandes elementos do Lavaporeta é que é o seguinte. Existe o que eles chamam de água milagrosa, ou água mágica, ou às vezes até água da morte. Que é o óxido de deutério, também conhecido como água pesada. E as maiores fontes de água pesada do mundo estão na região do Cerrado. E, por exemplo, aí pode ser que cada um tenha um objetivo para ir para lá, para essa região do Cerrado, ver isso. Para Hendrika é meio óbvio o que ela quer fazer. Ela vai atrás de tentar entender o óxido de deutério para suas aplicações científicas. Não tem mistério, ela não tá por uma revolução, nada disso. Ela tá no estudo científico. Aí depois... O quanto ela vai colaborar com os outros personagens vai depender só dos objetivos dela. Ah, então, podemos fazer que até, na verdade, a parte estrangeira do meu personagem é o da Nova Holanda. Então, já que a Nova Holanda fica naquela parte do Cerrado, como tu tinha comentado antes, né, Fábio? É, só que aí a gente tem que pensar agora que, na verdade, tem que ter algum aspecto que, de alguma forma, a gente vai ter que amarrar esses 3 caras no aspecto livre. É. Ou então deixar em aberto... Ou deixar em aberto e lasque-se. Não, e também, né, lembrando, esse aspecto, ele não precisa ser algo que está acontecendo ou que vai acontecer, e sim algo que já aconteceu. Nós 3 poderíamos ter lutado e estarmos envolvidos em alguma coisa relacionada com essas reservas de água pesada. O que vocês acham? É, por exemplo, o meu personagem, como tem contato com a voz do povo, eu posso saber vocês por causa dos meus, das minhas vozes. Posso justamente acabar descobrindo vocês por causa deles. Alguma coisa... E eu tipo, até, de certa forma, o personagem, usar vocês por alguma coisa. E se, por exemplo, a voz do povo for meio uma sociedade ludista? Que acredita que a água pesada, que o objetivo de usar a água pesada é aumentar a força do vapor e, com isso, melhorar a performance de máquinas, é uma coisa criminosa utilizar isso, porque vai te dar o emprego das pessoas. Também dá, acho que a ideia pode ser, né? A ideia é que talvez meu personagem não lidera a voz do povo, né? Mas ela é um, sei lá, talvez como um capitão. E aí pode ser que outros enviaram ela ali porque eles querem alguma coisa com a voz do povo. E aí pode até começar a ideia meio que de corrupção entre a voz do povo. Aham, uhum, beleza. Tá, então como é que a gente vai redigir no caso da Rosa essa ideia? E aí de vocês também, a ideia de vocês como é que ficaria pra poder unir também. Sugestões também. Olha, o que eu tava pensando basicamente pra render é sempre estando no local onde a ciência fala mais... É que aí reforçaria com a lealdade, mas pensar assim... É, no Cerrado está acontecendo as coisas mais interessantes. Uma ideia. No livro, as fases, a gente se cria uma historinha e se explica o que cada um fez na historinha. O que, que acha de fazer isso daí? Aham, uhum, beleza. É, tá, ser. Então vamos lá. Eu começo, a Hendrika foi lá basicamente fazer os estudos dela. E aí pode descobrir que aí é alguém que preenche aí. Ô Jean, no caso você quer usar a voz do povo contra ou a favor? Porque eu pensei no seguinte, eu pensei no Alfonso estar ali para defender as reservas de água contra a invasão do império que eles levaram. Não, não, Alfonso, para você entender uma coisa, desculpa, Alex. Pra você entender uma coisa, as reservas, elas estão em território luso-brasileiro. Só que é um território que é um barril de pólvora por um simples fato. Ele é região fronteiriça entre a Nova Holanda, o Império Luso-Brasileiro e o famoso Império de Cusco e Incana. Equador, Colômbia, então, Cusco e Incana. O que eu quis dizer... Não, o que você não entendeu foi o seguinte, Fábio. O que eu quis dizer foi o seguinte. Eu estava perguntando ao Jean o seguinte, se ele vai usar... A voz do povo como alguém que vai até lá a fim de usar aquele lugar como do próprio país, ou se ele tá lutando contra o país porque ele quer de repente proteger aquelas reservas para quem já era morador de lá, talvez alguma tribo indígena, alguma revolta ou mesmo que uma facção revolucionária dentro do território brasileiro esteja querendo boicotar o uso daquela água. O que você tá pensando, Jean? Legais as ideias de vocês também. Não sei, acho que também pode ficar talvez a ideia que vocês querem sugerir, que ou como tá no cenário, porque essas reservas aí, elas têm um dono, de certa forma? Seria o Império Luso Brasileiro mesmo, o dono? É, está no território Luso Brasileiro. É, ela está no território, a fronteira é um barril de pólvora, mas ela é dentro do território do Império. Só que os bolivarianos e a Nova Holanda estão crescendo o olho, obviamente. E tem um tanto que... Nem tanto a Nova Holanda. A Nova Holanda tem uma questão de que expansão política é melhor que expansão militar. Só que os bolivarianos, a ideia deles é uma única América do Rio Bravo à Patagônia. Uhum. Então o que acha... Ô Jean, pensei numa coisa legal aqui pra gente fazer. Olha só, eu não sei, independente do que você pensa com a voz do povo, se eles vão atacar ou defender aquela área, uma ligação muito interessante entre nossos dois personagens seria um romance. Pode ser. Um romance entre o Alfonso e a Rosa. Porque o Alfonso, ele é a figura do revolucionário ideal, sabe? É aquele cara de cabelos longos, que vive de revolução em revolução, de jeans batido, de roupas... Jeans batidos não, mas de roupa carregada de poeira de todos os países. Ele deve ser uma figura muito interessante pra Rosa. Ah, legal. Uma ideia ainda. Né? Pode ser, inclusive, na verdade, que tu meio que fez com que eu fosse pra lá. Tipo assim, alguma coisa que o teu personagem queira, e aí eu acabei indo pra lá. Digamos que a voz do povo não tem muito nada a ver com ali. Digamos assim. Ah, entendi. Você tá independente. E aí, por causa de ti, eu fiz a voz do povo ir até lá, se meter no meio dos caras lá. Só ficou alguns problemas, e aí, inclusive, talvez alguns caras da voz do povo desaprovar a minha ideia. Por causa do teu personagem. Por causa que o teu personagem enxerga o teu personagem como eu vou dizer assim, uma inspiração. E ama o personagem, tem todo o envolvimento, né? Justamente como o personagem meio que aspira a ser uma revolucionária também, né? Uhum. Então eu vou botar o seguinte. Eu vou botar o seguinte aqui no meu livre, tá? Vou botar assim. A água pesada é só o que eu preciso para fazer os meus inventos dominarem o mundo. Alguma coisa nesse sentido. Atingirem o mundo. Dominarei o mundo com a água pesada. É, isso aí. Ou bota assim. A água milagrosa, na verdade, que eles chamam. Pode ser. A água milagrosa é o combustível que faltava as minhas invenções. Eu achei legal a ideia de dominar o mundo, cara. Meio que daí coloca um personagem que ele pode ser, tipo assim, até na evolução do jogo, ele quer ou se tornar um vilão ou ser aquele personagem meio, tipo assim, anti-herói da vida, tá ligado? Ele sempre faz alguma coisa e fica naquela... E ainda mais tem essa ideia de moralidade, de justiça, tu meio que vai até contra tu mesmo, às vezes. É porque a minha dificuldade é justamente essa, né? É querer que as minhas invenções invadam o mundo e cheguem, de repente, nos outros continentes, né? É, inclusive isso daí pode ser um problema ou bom pro teu personagem, porque muitas pessoas podem estar de olho no teu personagem também. Sim. E você, ô Jean, tem alguma ideia? Bom, eu pensei em criar uma coisa exatamente ligada diretamente com o Alex, mas o que que acha tanta vez daí o Alex fez essa ligação e a gente vê alguma coisa como encaixa o teu personagem junto com o nosso? Não, o meu tava pensando o seguinte, já que os dois estão muito metidos com essa questão meio filosófica e tal, pra a Hendrika, os dois são... Ela tá naquela... Digamos assim que ela se vê como o freio de vocês dois. Tipo, vocês dois são os loucos, tal, vocês querem tocar o terror, só que ela vê que que todo tipo de pensamento destrutivo é ruim, então ela vira meio grilo falante de vocês dois, é o freio moral. Uma coisa que ela pode fazer, que a Hendrika pode ter, é porque ela pode ver que o meu personagem tem possibilidade de conseguir a água milagrosa de uma maneira mais fácil, talvez. Porque ele acabou conseguindo a voz do povo toda a favor dele, né? E o que você quer é a água milagrosa. É, na verdade, não exatamente. Ela quer ciência. A água milagrosa é só um meio, não é o fim pra ela. Eu tô pensando em colocar aqui. Eu vou colocar aqui simplesmente. Alfonso e Rosa são excessivamente inocentes. Cara, eu pensei uma coisa seguinte, botando meu personagem assim, então, pra fazer a zoeira. Fazer a treta, jogar a treta, a bomba em tudo que eu vou. Plantar a treta, vai. Tipo assim, ó, por exemplo, em relação daí com a Hendrika, por exemplo, assim. Hoje não, Hendrika, me desculpe. Tipo assim, sabe? Tipo, para de falar hoje, entendeu? Tipo assim, hoje nós não vamos fazer o que tu quer, coisa tipo, no sentido, tipo assim, ela chega tipo assim, mas tu é uma conservadora, tu é uma mulher conservadora, como assim? Como tu pode pensar essas coisas? Hoje não, entendeu? Tipo assim. Isso é legal porque dispara o gatilho lá dela. Ela esnoba a Rosa como excessivamente inocente. Tipo, você não passa de uma criancinha mimada. Interessante, fica legal. Legal, legal. E o meu personagem como o galante da história. Tenta frear as duas. Uhum. Briga das duas, tu vai lá e para. Tá? Exato. Como o galante da história, ele, tipo, apesar dele estar com a Rosa, nada vai impedir ele de flertar com a Hendrika. Beleza. É um espírito livre. Vamos fechar então, ó. Vamos fechar. Os aspectos livres ficaram pra Hendrika. Alfonso e Rosa são excessivamente inocentes. Pro Alfonso, a água milagrosa é o combustível final para as minhas invenções. Só um minutinho que eu escrevi invasões aqui. Então melhor não. Para as minhas invasões. E pra Rosa simplesmente. E pra Rosa simplesmente. Hoje não, Hendrika. Não sei o que acharam da ideia. Não, assim. Acho legal, porque cria um vínculo. Apesar de aquela história, né? Apesar de você ter as pessoas caminhando juntas, elas não necessariamente são amiguinhas o tempo todo. Elas têm dificuldades e têm visões muito diferentes de mundo. Não é o grupo clássico de Dungeons & Dragons que segue 24 horas entre si. beleza, é isso mesmo. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco das perícias. As perícias a gente não vai falar muito sobre elas, até pra evitar ficar naquela coisa. Eu escolhi isso por causa disso, e por causa que eu quero turbinar, e por causa disso. Não, a gente vai dar uma pegada por alto, e depois vocês vão poder olhar as fichas pra... analisar, mas eu faria isso diferente, mas eu colocaria essa perícia. E lembrando, além das fichas, vai ser divulgado um rascunho de como é feita a criação de personagem, listando as perícias, dando uma ideia de que tipos de aspectos, inclusive citando as nações, porque cada nação também implica em ter associado uma série de aspectos ao personagem, que podem ser usados contra ele, tipo a questão de que a Hendrika prefere, assim como todo New Netherlandse, prefere resolver as coisas muito mais de maneira mais polida, ela não é muito de porrada, é aquela coisa, a conquista política é muito mais poderosa que a política, que a conquista militar. Ela acredita que ela é mais duradoura, né? É algo assim, é simplesmente melhor. Beleza, egocentrismo. Então. É, porque não, é uma forma de se pensar. É um tanto Claro, de claro. doutrina calvinista. Vamos lá, gente. Eu vou começar, então, falando das principais perícias da Hendrika. A minha perícia ótima, a da Hendrika, é ciências. Porque ela é uma cientista acima de tudo. Ela estuda tudo. Tá muito a fundo. E pra ser como ela é, uma mulher tal e tudo mais, naquela época tinha que ter uma vontade absurda. Por isso que ela tem vontade bom. E mecânica bom quer dizer que ela consegue não só fazer as teorias, como botar a mão na massa. Ela não é só uma cientista teórica. Ela bota a mão na máquina, bota a mão na massa como mecânica. Outras perícias que são interessantes por exemplo, ela tem educação uma das perícias razoáveis, que mostra que ela teve uma educação formal e tudo mais, junto com percepção e investigar. E a perícia regular, que eu acho que é mais interessante de destacar, é trato social, porque foi o que eu disse. Ela não é uma grande jogadora na questão do jogo social, das intrigas e dos fuxicos, das fofocas, mas se ela precisar bater, ela sabe. Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. Eu percebi que você colocou jogo como uma das perícias. Qual é a motivação? Por que você quis botar jogo pra ela? O jogo pra ela, digamos assim, é uma forma que ela encontra ocasionalmente de aproveitar e gerar pequenas vantagens. Porque ela sabe que existe muito a questão cultural do jogo como parte das interações sociais. Ah, entendi. Ela gosta da parte... acadêmica do jogo, a parte inteligente do jogo. Ela não é uma jogadora no sentido de jogo de azar, de ah, eu quero olhar tal. Não, ela joga. Tanto que se o Messi quisesse forçar, ela forçaria a beleza gélida, que ela tá dando, não tá dando nada pro resto das pessoas. Mas ela é uma pessoa que analisa sua situação nos jogos. Entendi. Legal, legal. Beleza. Bom, ok, então vamos lá, Alex, você. O Alfonso, sua principal perícia, que está em ótimo, é a comunicação. Porque ele é um comunicador nato, ele é um espírito livre, um homem que está acostumado a falar com as pessoas. Ele não é exatamente uma pessoa educada, ele não teve uma educação formal tão detalhada. Ele simplesmente tem uma mente muito perspicaz, uma mente muito capaz, e ele tem esse dom de falar. Em conjunto com a comunicação, ele tem no bom o trato social, que é justamente essa capacidade dele de lidar com o público, lidar com as pessoas, usando a comunicação que ele tem ali em cima. A mecânica também está no bom, porque é um inventor. Alfonso é um inventor, apesar de não ter a formação de engenheiro, alguma coisa do gênero, ele cria suas engenhocas, cria seus aparatos conforme o necessário. Isso ali é o principal, né? São as principais perícias. Ele possui também armas de fogo, porque ao longo dos anos, migrando de revolução em revolução, ele acabou aprendendo a ter essa perícia. Ele é bom, ele é bastante perceptivo com tudo ao seu redor. Ele entende um pouco de ciência e é um pouco empático também com as pessoas, já tem um pouco de empatia, por isso elas estão lá no regular. Beleza, então. Jean? Perícia ótima da Rose é comando. Justamente a ideia dela, que isso é uma das coisas que destaca ela, né? Mandona pra caramba, sempre foi desde pequena. E aí a ideia dela é justamente poder controlar e comandar, porque tipo assim, quando ela dá uma ordem e fala alguma coisa pra voz do povo fazer, fazem. Inclusive, isso daí pode ser até em relação aos jogadores, outros personagens. Hoje não, Hendrika. A Hendrika que criou o problema, né? Daqui a pouco, isso fica interessante, porque, tipo assim, ó, vamos supor que eu vou lá e tento criar uma vantagem de comando pra todos nós usarmos, né? Alguma coisa que eu falo. E o mestre pode chegar e simplesmente forçar o aspecto da Hendrika pra não funcionar a minha ordem de comando com a Hendrika. Não funcionar nela, né? Não, e outra coisa, você pode também utilizar o aspecto pra repassar ponto de destino pra Hendrika. Porque quando você chega, hoje não, Hendrika, e você força esse aspecto, você tá pagando esse aspecto, tá forçando contra ela, e se ela aceitar a Hendrika, ela... Você paga um no sentido de estar comandando ela, né? Não deixando ela avançar. Verdade, isso fica como até uma sugestão pra vocês ouvindo. Isso é quase um combinho, tá? A renda que eu tô precisando de pontos de destino, eu vou lá, forças pegam no nela pra cada ponto. Uma coisa, gente. Nós vamos utilizar a Hendrika, o Alfonso e a Rosa como exemplos em muitas coisas mais pra frente, senhores. Então, guardem essas fichas com carinho, porque vocês vão ouvir falar muito desses caras. Acostumem-se com eles. Beleza. Bom, Ela tem em bom atletismo e ladinagem, justamente que é meio Assassin's inspiração. Creed. Assassin's Creed, Assassin's Creed. cara, é isso aí. É a ideia de atletismo dela aqui. Ela também ela é, como eu vou dizer assim, ela tem um bom porte físico, ela tem um ótimo porte físico, ela treina e tudo mais, então ela seria rápida também, etc. E a ladinagem nela, porque, né, a ideia dela de meio de ladrão, digamos assim, ela sabe como entrar em tudo quanto é lugar e o que fazer, sabe lidar com esses tipos de coisas. As habilidades dela que ela teria, acho que o mais destaca seria recursos e educação como regular. Justamente recursos, porque apesar de ela se morou e viveu numa família rica, ela torrou uma boa parte dos recursos delas, então ela tem alguma coisa, mas não muito. E a educação, que ela tem uma leve educação em relação à maior parte do povo no Lavaporeta. Imagino que a maior parte do povo não seja nem educado no Lavaporeta, né? É, medíocre. Você não tendo educação na perícia, você na pirâmide, você é considerado automaticamente analfabeto. É, ela A tem gente uma não leve definiu educação. isso muito, mas é meio. Dá pra se ter Consenso consenso. geral, né? É, e Consenso ela geral. tem esgrima pra poder usar adagas, facas e coisas tipo. Ah, é, lembrando, ouvintes, nós pegamos e dividimos a perícia lutar em esgrima e briga. Esgrima para qualquer coisa que usar espadas, facas e coisas tipo, armas brancas. E briga para combate desarmado, por exemplo. É, Assim isso. como o mecânico substitui os ofícios, né, Fábio? Isso Para coisas é. de engenharia. Mecânica substitui ofícios mas só para quando Área você de está vapor. falando. Só para É, área de isso vai estar vapor. descrito naquele rascunho que o Fábio vai disponibilizar É, a da gente vai nossa apostila, disponibilizar tá? esse rascunho e vocês vão poder ficar à vontade para observar todo ele e verificar o que vocês quiserem. Ah, é, eu coloquei. E Opa. a gente só vou completar então já. Isso, e a gente falou sobre isso, né? Que apesar de haverem aquelas 18 perícias no Fate Core, o mestre pode querer, para aquele cenário, para aquele jogo, mudar, melhorar, juntar, separar, que é o caso que aconteceu aqui agora, para ficar bem exemplificado para vocês. Sim, é, e um exemplo que agora me lembrei aqui. A vontade dela tá irrazoável, por quê? Porque justamente um pouco uma ideia que até o Fábio explicou. Ela é mulher, ela passa por certas situações e etc. Então ela tem uma vontade, ela tem uma certa vontade, uma certa determinação. E também pelo fato de ser revolucionária e ser. Ela não, ela poderia estar tá pouco se fudendo pro luso brasileiro. Mas não, ela se conecta com eles e luta com garras e dentes. Ok, gente. Então a gente já explicou. E agora nós vamos falar das façanhas que cada um colocou em suas fichas. É, façanhas e extras. E além disso, vamos dar uma rascunha, falar um pouco sobre o resto da ficha, questão de preenchimento, por exemplo, adicionar as caixas de estresse por aí afora. Pra mudar um pouco, Alex ou Jean, quem que quer começar? Hoje eu vou ficar, digamos assim, por último. Adivinha o que eu vou fazer, Alex? Não, não, vamos inverter então, Jean. Ah, Você vai ser o primeiro, depois eu. Vamos lá. ok. Ok, então, tá. Como façanhas, vou explicar primeiro o extra que eu acabei criando. Criei a voz do povo como um extra. A voz do povo como extra, assim como já falamos no podcast anterior, ela precisa de permissão e um custo. A permissão da voz do povo é um aspecto, tá no aspecto do vanguarda da voz do povo. O custo é uma façanha. Em vez de fazer uma recarga, como normalmente é, resolvi fazer uma façanha, porque não é uma coisa tão poderosa assim. Eu botei certas restrições. Para simplificar para vocês, a ideia é a seguinte: eu posso a qualquer. Eu tenho um grupo da Voz do Povo que eles podem aparecer meio que quase a qualquer momento, e eu posso ativar eles a quase a qualquer momento. Então eu posso gastar um ponto de destino e dizer que eles entram em cena pro mestre. O mestre pode rejeitar isso, fica a critério do narrador ele dizer: ah, não, não pode nessa situação, não teria o porquê, mas eu tenho que explicar como que eu vou usar a voz do povo na cena. Porque assim, é de forma bem abstrata, ouvintes, porque pode ser um cara só, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 5, dificilmente vai ser mais do que 10, tá? Explicando. Mas pode ser vários, mas a ideia deles é que eles vão ajudar em alguma tarefa. É, pode ser desde, por exemplo, um sabotador especializado que vai lá implantar uma bomba, até uma turba de cara que só tem como objetivo ser Beatshield. É, exatamente. Eu penso muito na voz do povo como clube da luta, sabe? Você tá andando e você vê um cara de olho roxo e você fala, você. É, ele tava, ele sabe quem é. É, tipo isso, A voz do exatamente povo tá assim. em todo lugar. É um garçom, é um cocheiro, é um entregador de jornais. Qualquer um é uma voz do povo. É exatamente, por isso a ideia do nome, né? Isso daí, pra entender meio a minha inspiração, é justamente no Assassin's Creed, e tem um dos Assassin's Creed que tu tem os outros assassinos que tu pode simplesmente apertar lá e ativa eles, eles vêm e fazem alguma coisa pra ti e vão embora. É mais ou menos essa ideia. Eles ficam ativados durante a cena, e é assim, por padrão, eles têm estresse 2. Caso seja um deles apenas, e ele seja um personagem importante pra estar no jogo ali, pra tomar dano. Se não, é que nem um extra, bateu neles, eles vão embora. Outra coisa é que eles têm uma perícia regular e uma razoável, no caso, uma perícia mais uma, mais dois. Justamente pra isso poder ser uma perícia talvez que eles usem, que o meu personagem não tenha. Ou uma perícia que pode usar em combinação com o meu personagem. Aí, pra definir um pouco melhor a voz do povo, mas não usar as regras do Lavaporeta de facções. Acho que eles até poderiam ser criados com facções, né, Fabio Alex? É claro, poderia expandir como uma facção, mas a gente aqui não tá debatendo tanto, batendo as regras. Você pode considerar que Lavaporeta, no caso, a voz do povo seja apenas tipo um grupelho. Aí depois, se ele expandir, aí vai criar como uma organização complicada. Uma facção mais complexa e tudo mais, como a gente mostra lá no Lavaporeta. É, até pra vocês entenderem, ouvintes, caso vocês já conheçam o Lavaporeta ou resolvam ler o Lavaporeta, porque que não foi escolhido como uma como é as regras de facção. E aí tem um aspecto de função, que é a voz do povo está em todo lugar, que eu posso invocar a qualquer momento, e o mestre também pode forçar a qualquer momento. E aspecto... Ô Jean, deixa eu só dar uma dica aí pras pessoas... Quanto a... Ah, mas não desequilibra um negócio tão poderoso assim? Gente, a permissão do extra é um aspecto. Uma coisa que acontece muito em situação onde você tem façanhas que são extras, que tem permissão aspecto, é... O mestre chega... Ah, então, sabe, ô Rosa? Deu um problema entre você e os líderes da Voz do Povo e eles te tornaram persona não grata por um tempo, incomunicável. Então você não pode utilizar a Voz do Povo. É, exatamente, pode forçar isso aí. Legal, e aí caga com ela, extra. Né? Porque ela fica realmente fodida se não consegue usar a voz. E uma coisa legal sobre esse extra da Voz do Povo é que ele, como ele tá preso a um aspecto, o narrador pode forçá-lo, obviamente, negativamente contra a Rosa. Como ele falou agora, como a Voz do Povo tá em todo lugar, tá havendo um incêndio naquela fábrica. E a Voz do Povo tá lá dentro, Rosa. O que, que tu vai fazer? Tu quer pegar esse fate point? Você quer pegar esse fate point ou não? Quer pegar esse fate point e salve mulheres e... Tem que salvar a voz do povo? E Rosa primeiro? Como é que vai ser? E aí, pra equilibrar, por isso que eu coloquei esses aspectos para ajudarem a equilibrar também. Que tem dois aspectos adicionais, a função e a dificuldade, ou falha, algo assim. Que também funcionaria como se fosse o conceito e a dificuldade de um personagem. Que é uma mão lava a outra. Ou seja, a voz do povo exige que ela faça alguma coisa por ela. Nada é de graça pra voz do povo. Ah, beleza, uhum. Vai... Ah, e as façanhas? Bom, as façanhas eu peguei uma façanha que linka, digamos assim, com a voz do povo, que é a voz do povo avante, tipo Avengers Assemble, que é assim, quando estiver em cena com membros da voz do povo, eu posso usar a perícia comandar pra atacar, ou seja, pensa assim, em vez de eu simplesmente usar ela pra atacar, normal e tal, quando entra a voz do povo, eu poder chamar uns caras pra lutar por mim, e aí, lembrando, a cada vez que eu chamo a voz do povo, eu digo quais perícias eles vão ser bom lá e tal. Eu posso chamar eles lutarem junto comigo, então eu consigo usar o comandar pra dar algumas ordens e tal, e eles lutarem junto comigo, essa é a ideia. Alguma consideração? Bom, quero falar? Não, acho que a gente falou bastante sobre isso já, né? É, que a troca, né, da perícia, e só funciona nessa situação, então eu vou ter que automaticamente pagar um ponto de destino pra usar. Porque, lembrando, né, ouvintes, na verdade eu teria que substituir, em vez de atacar, eu teria que, na verdade, substituir, tipo assim, como a esgrima por comandar, ou arma de fogo por comandar. Eu botei geral atacar porque eu já tenho que gastar um ponto de destino pra usar. Então, não vou usar o tempo. Deixa eu fazer um comentário então, Jean. Isso já foi falado outras vezes, né? Apesar de, preferencialmente, o equilíbrio ser uma coisa boa, pense como a voz do povo trouxe vida a esse jogo, né? Havendo um jogo. Pense como ele trouxe elementos para esse cenário. Mesmo que, eu não estou dizendo que está desequilibrado, muito pelo contrário, mesmo que ele causasse um desequilíbrio, ele traria histórias tão interessantes que eu, como narrador, por exemplo, iria gostar muito de usá-lo. E se cada um de vocês ouvintes não me conhecer, eu sou o tipo de jogador que adora jogar com personagens complicados. É complicado? Vem pra mim. E por final é o dialeto dos ladrões, que eu posso substituir a perícia contatos por ladinagem quando eu estiver lidando com criminosos, fugitivos e coisas do tipo. É a minha ideia. Ok, então. Então a minha primeira façanha é o Inflamar Corações. sempre que eu estiver discursando avidamente sobre um assunto que, ao meu entender, é uma injustiça, eu recebo mais 2 nos meus testes de comunicação. Isso porque ele é esse tipo de pessoa. Se ele está falando para aquele grupo de revolucionários ali sobre alguma coisa, sobre um governo, sobre uma outra facção qualquer, ele quer inflamar aquelas pessoas a fazerem o que ele quer. Um teste de gerar vantagem para esse pessoal todo. O outro seria o inventor, né? Ele é uma outra façanha que, uma vez por cena, ao custo de um ponto de destino, eu posso reparar ou improvisar uma engenhoca, desde que eu tenha matéria-prima para usar ali, né? Eu tenho que ter o que usar, não posso, tô numa sala vazia sem nada, gerar uma engenhoca do nada, não é assim que funciona. Você não tá atirando do mesmo lugar de onde o Batman tira o Batman. Eu não tenho cinto de utilidade. Pessoal, entenda essa questão. Eu tava pensando em Batman Feira da Fruta. Como o Jean falou, né? É o MacGyver, né? É o MacGyver, cara. Ele improvisa ali. Você deu um palitinho e um durex, pronto, já tá resolvido o problema. Só que ela tem um detalhe, né? Essa engenhoca, ela funciona a partir do momento que eu acionei, eu vou ter que ficar fazendo testes rodada a rodada até que eu fale naquele teste. Quando eu falhar o teste relacionado à perícia de invenção ali, ela para de funcionar. Ela não é uma coisa que vai ser para sempre. E com ela vem um extra, que é a criação inspiradora. A permissão dela é ser um inventor, é o aspecto inventor, e o custo dela é a façanha. Ao agir ao lado de uma das minhas invenções, por uma cena eu ganho a habilidade de invocar o aspecto inspirado e recebo mais 2 para fazer alguma coisa, né? Isso vem lá de cima da explicação que eu estava dando, né, de que ele faria qualquer coisa para fazer suas invenções chegarem o mais longe possível. Então, ter as suas invenções próximo dele faz com que ele faça feitos ainda melhores, maiores e mais poderosos. Diferentemente dos dois, eu parti para uma abordagem na questão das façanhas um pouco mais simplista. Até porque eu queria criar uma personagem cientista, aquela personagem bem cientista mesmo. Então, eu preferi muito mais, como eu disse, eu não quis reinventar a roda. Eu escolhi as 3 façanhas que você tem lá quando você olha a perícia de conhecimento. Você tem 3 façanhas, e são essas 3 façanhas que eu peguei. Eu peguei especialista em mecânica a vapor, o que dá mais 2 em todos os testes de ciências relativos à mecânica de vapor, ou seja, para ela fazer uma teoria ou verificar o funcionamento do maquinário a vapor, ela recebe mais 2 nesses testes automaticamente. Alguém vai perguntar, mas e a perícia mecânica? A grande vantagem é que eu estou utilizando assim, imagina que ela explica de maneira teórica, cria vantagem com uma invocação gratuita, e depois utiliza esse aspecto, usa a invocação gratuita desse aspecto que ela criou, para melhorar suas chances em mecânica. Eu tô partindo assim, eu vi meio que naquele esquema de pensar no combo. Uhum. E fica legal também, porque normalmente a galera vai lá e vai botar em mecânica, né? Porque mecânica tu consegue criar os itens e fazer etc. Não. Mas fica legal botar isso aqui, tudo na verdade vai ser útil para criar os aspectos e solucionar as coisas, em vez de simplesmente botar para criar. A segunda façanha dela é Escudo da Razão. Ela pode utilizar a ciência para a defesa contra ataques por provocar, desde que consiga fazer uma justificativa. Isso é muito legal, do tipo, chega uma pessoa esnobando ela, começando a cagar regra na área científica, ela chega, então, né, me perdoe, mas se você analisar as últimas teorias que foram descobertas e analisar profundamente a documentação sobre a evolução das espécies que Charles Darwin recentemente divulgou, você irá perceber que... E pau! Vrá! Na cara! Exatamente. Tomando na cara das inimigas. Que assim, você irá perceber que você é um tremendo idiota. E a última já li sobre isso, né? Que gastando um ponto de destino, eu posso utilizar ciência no lugar de qualquer outra perícia em uma rolagem, desde que eu consiga justificar por quê. Justificando principalmente que você obteve uma teoria científica. Você pode partir daquela. Peraí. Segundo as teorias as novas teorias em pesquisa da área de forense, da investigação científica, a gente pode perceber que isso, essa relação de causa e efeito conduz, Então, por exemplo, posso substituir ciência em investigar por ciência, ou então, ah, mas você tem que compreender os princípios de Freud e analisar que há uma disrupção na mente dessa pessoa, na sua mente, um apego emocional, não sei o quê, e você substitui enganar por ciência enganar por ciência. Assim, é bem overpower, só que é aquela história, você tá pagando ponto de destino, ou seja, não dá pra usar sempre. É, isso é legal. O ponto é quando tu gasta um monte de destino, pode tocar com os overpower. E se for algo muito que parece muito overpower, bota usar ponto de destino uma vez por cena ainda. É. Beleza, então, gente. Antes da gente encerrar esse podcast com isso, encerrar a sessão de criação de personagens, essa série, vamos comentar a parte de, vamos dizer assim, fechar a ficha. Todo mundo aqui pegou, de certa forma, 3 façanhas. Eu peguei 3 façanhas, o Jean pegou 3 façanhas e o Alex pegou 3 façanhas. As façanhas do Jean e o Alex parecem muito mais poderosas que as minhas, mas tem um detalhe. Eles têm permissões e que eles tiveram que pagar. Colocaram aspectos e esses aspectos meio que podem bloquear e por aí fora. Então fica elas por elas, beleza? Sim. Como não? Se fosse de outra feita, por exemplo, uma habilidade muito maior, teria que contar, por exemplo, como 2 façanhas. E aí provavelmente teria que reduzir recarga. Como ninguém fez isso, então todo mundo tá com recarga 3. É, que a tua dica no podcast anterior foi tão útil, cara, tão útil, que a gente não vale a pena começar com menos do que 3. É, eu acho que não vale. É, só pra falar sobre isso, eu poderia, por exemplo, ter cortado o meu custo de fate point pra ativar a façanha inventor e ter comido um ponto de recarga já. É, né? Aí passaria a ser um custo de 2 façanhas. Mudaria ali pela recarga. Uhum. Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo. Pode ir lá. É, você tiraria ter que ficar pagando toda hora um ponto de destino, você colocaria uma façanha adicional. É, perderia uma recarga logo. Uhum. Ok. Vamos agora à parte de estresse. O estresse, ele tem uma característica especial. Determinadas perícias adicionam caixas de estresse. A gente vai falar bem rápido sobre isso aqui, e vamos falar mais sobre isso quando a gente entrar em conflitos e por aí afora. Então, o que acontece? Quando você tem vontade regular ou razoável, ela te dá acesso à 3ª caixa de estresse. E se você tiver bom ou ótimo, você tem direito à 3ª e à 4ª caixa de estresse. Eu não vou entrar na consequência adicional, porque ninguém aqui tem o excepcional, mas a gente vai falar isso por alto também, porque a gente tá falando por alto. Quando a gente for entrar em conflitos, a gente vai explicar melhor isso. Então, vamos lá. E só pra completar, né? Pra completar o que você ia falar, né? E se você tiver bom ou ótimo, você tem acesso à 4ª caixa de estresse mental. Aham, uhum, é. Isso na perícia vontade. Pra você ter o estresse físico, vale a mesma regra, só que substituindo a perícia vontade por vigor. No caso, vamos lá. O Alfonso, ele tem vontade e vigor medíocres, por não estar nenhuma delas estar na pirâmide. Então ele não ganha caixas de estresse adicional. Fica com as caixas 1 e 2 de físico e 1 e 2 de mental, que é o padrão pra todo mundo. Fate. Pra Rosa, ela também não tem vigor, ela tem vigor medíocre por não estar na pirâmide, então só tem 2 caixas de físico. Mas ela tem vontade razoável, o que dá a ela o direito da 3ª caixa de estresse mental, beleza? Isso aí. A Hendrika, ela tem a vontade dela em bom, o que dá a ela as caixas 3 e 4 de mental, na vontade. Ela não tem também, o vigor dela é medíocre, ou seja, ninguém aqui é exatamente... todos nós aqui somos mais urbanos. Provavelmente, se a gente for parar em algum lugar que seja muito selva, vamos estar todos lascados. Fisicamente um pouco mais frágeis, né? Fisicamente um pouco mais frágeis. Não temos o tanker, mas isso é uma coisa que pode ficar aqui. Fica a pergunta, por exemplo, para a minha personagem, a Rosa. Quando vocês ouvindo o Laren Fish, vão ver que ela tem esgrima e arma de fogo. Acho que os outros personagens, acho que a Hendrika não tem nada. Como se fosse ataque, digamos assim. O Alfonso, acho que só é arma de fogo, não é? É, a Hendrika, em teoria, não tem isso, mas é aquela velha história. Ela já leu, por exemplo, sobre como operar uma pistola. Ah, tá. Ela pode bancar o sniper, por quê? Ah, eu já li como funciona um rifle, já li sobre mira de espelhos. Então, sim, ela acaba... É o mundo da façanha dela, né? Ela acabou de virar o sniper. É, só que ela tem aquele momento... Se algum de vocês assistiu Firefly, é tipo aquela guriazinha lá que tem os poderes mentais lá, é aquela coisa. Só em alguns momentos ela vai lá e vai fazer isso, vai mostrar... Oh, aí todo mundo vai olhar pra ela e falar, nossa, como é que você sabia disso? Aí ela fala, ciência. É. O poder da matemática. Só que aí que fica a pergunta, por que que uma personagem não tem vigor, sendo que ela tem duas perícias pra atacar? Ela seria, digamos, o carinha para atacar do grupo, a ser Mikio Tank. Justamente porque a minha ideia dela é que outros ajudem ela a lutar. Se for necessário, ela vai botar outro no lugar dela pra apanhar. Ela é o DPS. É o DPS do grupo, mas... Esse grupo não tem tanker, é TPS. É aquele tipo de personagem que tá tendo muito agora nos jogos, que ele invoca alguma coisa na cena, sabe? Tipo, o carinha bota uma maquininha no chão, ou invoca uma turret ali pra ficar atirando por ele, né? A gente vê muito isso nos jogos agora. E outra coisa, né? Nada impede que na evolução do personagem, esses personagens que não têm vigor acabem utilizando ele, né? No aumento da pirâmide. Ou substituindo também, porque em Marcos também, Menor você pode trocar uma perícia pela outra, por outras. Então... Olha só, gente. Então, o que a gente fez? A gente mostrou pra vocês três personagens totalmente diferentes. Lembrando, como a gente disse, a gente meio que não fez todos os detalhamentos. A gente não fez tudo aqui, mas a parte de conexão entre os personagens via aspecto, que é uma parte importantíssima, a gente fez ao vivo. Inclusive, eu tenho os arquivos originais dessas fichas, sem as ligações entre si, sem os aspectos livres, que a gente pode, que vai ser também linkado como parte do podcast, até para vocês verem que as pequenas alterações que houve de aspectos e coisas do gênero enquanto a gente estava conversando aqui. E com isso, a gente espera que vocês tenham tido uma compreensão melhor de como funciona a criação de personagem. A gente vai falar muito ainda sobre coisas que mencionamos aqui, conforme a gente for seguindo. Esses personagens vão ser muito utilizados em exemplos de testes, quando a gente falar das mecânicas de jogo, rolamentos, conflitos, tipos de resolução de problemas dentro do Fate, as ações e tudo mais, beleza? A gente, por hoje, a gente vai encerrando por aqui do meu ponto de vista. Eu particularmente achei que essa série foi muito legal, espero que vocês, ouvintes, tenham gostado também, porque a gente debateu muitas visões diferentes sobre cada um dos elementos da ficha de um personagem Fate. E, senhores, quais são as suas considerações finais? Bom, Manoid, foi extremamente divertido construir esse personagem aqui na companhia dos meus amigos. Eu vou até fazer um lobby aqui, que a gente joga alguma coisa, né? A gente arruma um mestre e a gente joga alguma coisa com esses personagens, porque ficaram bem divertidos. Olha, eu não duvido que o velho Lich do Fate Masters queira topar a parada. Apesar que eu acho que ele não... Apesar que ele tá aí, iniciando a iniciativa dele. Gente, aproveitem, que vai ser o Teatro do Destino, vai ser lindo. Ele vai estar rolando uma aventura... A primeira aventura já foi anunciada, o primeiro cenário, que é uma aventura baseada no outro cenário do Fate Masters, que é o Dawn Hunters, os Caçadores da Aurora. Mas vai ser muito divertido, gente. E bom, só pra finalizar, eu espero, né? A minha intenção e a intenção de todos nós ao criarmos esses personagens é justamente ajudar dando exemplos mais práticos e diretos de tudo aquilo que a gente já falou daqui para trás, tá? E daqui para frente nós vamos usar esses carinhas aqui para exemplificar o que a gente for passando aí no decorrer dos próximos podcasts. Jean? Foi muito divertido todos os podcasts até agora que eu participei. Gostei muito, muito legal criar esses personagens entre nós e meus amigos também, né? Acabaram se tornando. E muito legal que, uma coisa, nós improvisamos totalmente mesmo a criação do aspecto livre. A gente só tinha comentado que íamos usar antes de iniciar o podcast. A gente tem a prova disso. Foi bem legal, e é bem isso que deve acontecer na mesa de todos vocês, jogadores, estiveram ouvindo, é conversar e ver. Ah, e às vezes um personagem quando cria pode até adicionando elementos que tu nem imaginava, que alguém sugeriu alguma coisa e ficaria muito legal. Como é o exemplo que acabamos criando da voz do povo. Deixou ela mais complexa como eu imaginava que poderia ser. É, a voz do povo se tornou uma coisa extremamente complexa e de repente vocês vão ouvir até mesmo de repente no Fate Masters mais sobre a voz do povo. Quem sabe? É legal. E é isso. Espero que vocês tenham curtido todos os podcasts até agora e os novos podcasts vão vir assim, ó, com tudo pra cima de vocês, pra vocês pegarem muito mais a essência da mecânica do Fate. É isso aí, gente. No nosso próximo podcast, a gente vai começar com a parte de criação de com a parte das regras, onde a gente vai dar uma debulhada muito forte sobre como você vai fazer os rolamentos e tudo mais a gente vai começar a introdução às regras, o Fate, vamos falar sobre os rolamentos e tudo mais. E assim a gente encerra a criação de personagem. E bom dia, boa tarde, boa noite, tchau.